Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Plantão HDL, seu canal de notícias. Eu sou o Lojinha do MC. E se você tem propaganda de Naruto no seu internet, a culpa é plenamente sua. Esse cara é viado, hein? Viado, hein? Chupa, Ultra Baderista. Ah. Boa noite, eu sou a Priscila e eu queria dizer que hoje é o último capítulo de Glee e também é o Dia Internacional da Felicidade. Coincidência? Acho que não. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Ah. Boa noite, eu sou o pequeno Cícero Badernista e HD de bigode do comissário é roubado e vazado no grupo do HDL. E agora o que eu faço? Porra, deve ter uns 3 terabytes de pornografia que a gente vê. Aliás, denúncia, o bigode tem todo o X-Video no celular dele. Garoto de 13 anos invadiu a conta do bigode, certeza. Exatamente, ele não faria isso. Um homem de família, um homem sério. Sarra de dizem que, tipo assim, sei lá, mais da metade da internet, na verdade, é da Deep Web. Metade disso daí tá com bigode. É engraçadinho você, hein? Se vocês estiverem procurando alguém, vou procurar alguém que parece suspeito. Cara, o bigode é o seu suspeito principal. Vai com fé. Só lembrando, pra quem chegou agora, pessoal de primeira viagem, o Plantão HDL é o plantão que fala das verdadeiras notícias, as notícias que você tem que ouvir, não economia, política, esse tipo de coisa imbecil que não serve pra nada ou serve pra Enem. Não, estamos falando das notícias que realmente valem nesse mundo. Então, vamos começar com a primeira notícia. A primeira notícia é uma notícia muito importante. Nossos companheiros do G1. Dono ensina cão a ligar o som do carro na Irlanda. Pega Beagle Charlie e usa a pata para ligar o aparelho. Senhoras e senhores, nós temos agora uma verdadeira função pro animal de estimação. Copiloto. Aonde que é mesmo? Foi na Polônia. Não, é um polonês que mora na Irlanda. Bom, pelo menos não tá ouvindo funk ostentação, né? Mas que não. Não, cara, é o seguinte, você vai levar sua mulher na viagem, ela não vai saber ver o mapa. O cachorro também não sabe ver o mapa. Sua mulher vai ficar reclamando, o cachorro não vai. E ela vai querer escutar a música que ela gosta. O cachorro, velho, você escutaria o seu podcast aqui dentro do carro, escuta até esse funk que a Priscila falou, é o melhor amigo. Pô, cara, é muito bom você tá dirigindo e colocar um podcast. Porque eu, normalmente, tipo de pessoa que tá com você não quer ouvir um podcast. Só que você pode chegar, cachorro, você tem algum problema, cachorro? Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Cachorro não tem problema. É na tua, brother. Melhor ainda quando é o podcast. Que isso, né? Que isso, cachorro vai aprender até a operação matemática. Garanto. Próxima notícia. De cueca, bandido invade apartamentos e sai de calcinha fio dental. Que maravilha. As câmeras de segurança do condomínio registraram a ação do bandido, que ficou por cerca de 2 horas circulando no local, da ponta dos pés, apenas de cueca. Antes de deixar o prédio, ele tirou a roupa íntima e, para a surpresa de todos, estava usando um fio dental. Gay! Cara, eu não sei vocês, mas essa não é a primeira vez que eu leio uma notícia dessa. Como assim? Que tipo de site você acessa, cara? É tipo um fetiche dos ladrões atuais, sabe? Eles querem... Parece que não basta adrenalina de roubar. Agora tem que roubar e usar acidental. Não é a primeira vez que eu escuto dessa notícia. É, isso me lembra aquela piada do cara que ele tá em casa, não tem cueca, olha pras roupas da mulher. Vou colocar aqui a roupa da mulher só pra ele ir no bar beber com os amigos. Ele morre e todo mundo descobre que ele usava roupa de mulher. Acho que é isso que os bandidos devem estar com adrenalina, cara. Cara, se morrer, não vou ser só um bandido morto. Vou ser um bandido morto que usava roupa de mulher, cara. Faz sentido. Véi, se tu é um cara e tá ali de fio dental, você não vai estar confortável. Então, tipo, você vai estar mais atento pra situação e tal. Você não vai estar mais confortável. É mais difícil assaltar com essa roupa. É um nível de dificuldade extra, se você quiser. É um desafio. É um roubo. Estão se desafiando a roubar. É um bom nível. Vocês podiam se desafiar a não roubar. Melhorar a sociedade. Melhorar a sociedade. Se você for um ladrão, moço, não rouba, por favor. Principalmente de... Senhor moço ladrão, se você for roubar, cara, usa roupa de verdade. Roube com elegância. Deixa eu botar essa Priscila. Ele tava usando a roupa feminina por baixo da cueca? Ele tava de cueca, aí ele tirou a cueca dele e colocou a calcinha do lugar onde ele tava roubando, entendeu? Ele furtou, além de ter furtado alguma coisa na casa, ainda furtou um fio dental da mulher lá dona do apartamento. Eu tô imaginando a cena, cara. O cara tá saltando de cueca, sabe, sei lá por qual motivo. Chega na roupa da mulher, olha, meu Deus. essa lingerie combina tudo com o meu tom de pele. Eu preciso tirar isso aqui. Victoria's Secret, meu Deus. Ai, aquela do Victoria's Secret toda cara, eu quero. Eu podia aproveitar e roubar um vestido também, mas não vou sair só com ela. O vestido é da Renner. O vestido da Renner, essa pobre. Só gasta dinheiro com lingerie. E assim, for roubar, né? Que seja assim, roubar mais elegante e tal, de terno e gravata, que nem os políticos fazem, né? E dá tão certo. Pô, já, boa parte não é pego, cara. Fica a dica. Será que é por causa disso? Eu ia falar que você fica muito mais estiloso com terno do que só usando um fio dental, que deve incomodar um bocado. Se você é um homem, sabe que um fio dental, uma roupa menor, deve incomodar pra caralho. Eu não posso dizer. Isso, suspeito, hein? Vamos lá, próxima notícia aqui. Francês esconde esposa russa em mala para entrar na União Europeia. O que que rolou? O cara tava indo, se eu não me engano, voltando pro país dele, com o francês, voltando de viagem da Rússia, e enquanto ele tava nessa viagem no trem, a galera da fronteira parou ele, né, pra verificar, e viram que ele tinha uma mala assim, meio estranha e tal, que parecia misteriosa, conteúdo misterioso, e quando abriram a mala, descobriram que a esposa dele de 30 anos tava lá. Tava viva, pô, né? E o bacana, o melhor de tudo na notícia, é que depois, né, a polícia foi falar que se a mulher tivesse entrado normal com ele, tipo assim, sentado do lado dele no trem, eles não teriam sido presos e tal. Mas como ele foi pego nessa situação meio que, tipo assim, de contrabando de esposa, né, digamos assim, eles podem pegar até 3 anos de prisão. Ai, que burro, dá zero pra ele. Contrabando de esposa, senhor, seus pertences estão sendo contrabandeados, senhor. Tem que entender. Isso me lembrou de um site aí que tava anunciando esposas russas, sei lá, hein. Será que era gente mala também? Eu acho, esse daí lembra aquela novela que a guria ia do México pros Estados Unidos dentro de uma mala. Eu me lembro. Cara, isso, pois é, é Débora é América. E, cara, América, isso mesmo. E, nossa, cara, como que a guria foi inspirada dentro da mala, cara? Que ideia de bosta. Diz aqui que ela passava bem e não precisou de cuidados médicos. Ela só deve ter uma dor na coluna, filha da puta, né? Bom, ginástica russa, né? Então... Porra, cara, mesmo assim, se tu fica, sei lá, quanto tempo deve ter durado a viagem? 2 horas, no mínimo. 2 horas de contorcido, deve ser muito bom, mesmo se for ginástica, cara. Não, cara, o pior é que se eles não tivessem feito nada disso, né, velho? Ia passar de boa mulher e tal. Mas se inventar. Ah, mas é que nem quando você tá na alfândega, cara. Quando você tá na alfândega, você pode estar com. Por exemplo, eu voltei da alfândega algumas semanas atrás. E eu tava tudo certo. Minha cota era de $500 e eu tava só com o PS4. Sou rica! Eu sou rica! Eu tava indo na mala, eu olhei pro fiscal da alfândega e caralho, o cara vai me pegar. Eu vou fazer alguma coisa. Mas eu pensei, não, mas eu tô com todas as minhas coisas aqui certinhas. Não, cara! Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, fui pela fila do que não tinha nada pra declarar. Tipo, nada a declarar. Lojinha, você manda ele ler Aurora? Eu vou andar com uma camisa, vou fazer essa camisa. Vídeo Aurora. Leia Aurora. Mas vamos pra próxima, então? Mais uma dos nossos companheiros do G1, nosso Chegas. Tailândia proíbe que mulheres publiquem selfies dos seios na web. Lei local proíbe publicação de material obsceno na web. No entanto, autoridades ainda não sabem como vão fiscalizar. Cara, deve ter tido petição de punheteiro, né? Possível. Eu quero fiscalizar. Manda pra mim. Esse seio aqui? Olhando bem isso aqui não parece vídeo motivo para prisão. Nossa, somos respeitáveis. Por isso que estamos falando sobre uma notícia de por vídeo publicar selfies dos seios. Femininos, né? É incrível, cara. Eu vejo. Proíbe que publiquem selfies dos seios. Eu nunca vi uma dessas no meu Instagram. Será que eu sigo as pessoas erradas? Cara, e é aí que eu vejo que a minha mente tá meio perturbada, né? Eu penso, mas e se fosse um travesti? Ah, e por isso que tem que fiscalizar, cara. Tem que ter um especialista em travesti ali que olha, não, isso aqui é peito de pombo. Peito de pombo, não se preocupe. Passou. Nossa. É homem. E se for enchimento? Pois é. Aí é um crime contra a natureza. Menos mais de 10 anos. Ou seja, todo um punhado de leis que vão dar mais trabalho para os jovens advogados, né, do país. Serve pra nada. Obrigado. Agradeço aqui como pessoa que faz direito, né? Obrigado por ferrar com a gente, né? O governo. É, tadinho da classe dos advogados. É, tadinho. Um minuto de silêncio. Estamos com por isso que merecemos agora, nossos, né, salários astronômicos, né? Sofremos muito. Exatamente. Grandes merdas ser advogado. Só pra terminar aqui, só avisando que a pena não é uma multa. Eu jurava que era uma multa, mas é até 5 anos de cadeia. Porra. Com silêncio agora, tipo... 5 anos de cadeia. Priscila, você traria essa ali pro Brasil? Olha, eu sou contra as Ascent Wars, né? Então eu traria sim, porque eu sou polêmica. Traria sim, pra acabar com aquelas piranhas. Priscila, qual seria a sua próxima notícia? Ok, na Índia, pais pulam o muro de escola para ajudar filhos a colarem o vestibular. Assim, a notícia em si é fraca, mas a foto dos pais pulando os muros, o muro tudo fodido. Vou passar. Cara, mas se isso acontece no Brasil, se a turma vai fazer o Enem e os pais podem ajudar? Não, e o pior que dizem é que a polícia, tipo assim, tentou barrar um pouco, né? Mas os pais, mesmo assim, foram lá. Vocês não estão entendendo? A cena, né? É um prédio com várias janelas e tem meio que uns 50 pessoas escalando. Pois é, todo mundo com, sei lá, umas cordas, pulando, segurando umas cordas, cara. Cara, não faz sentido. Primeiro que não faz sentido, tu vai chegar na janela, ô Joãozinho, a resposta é 4. E todo mundo que vai estar na sala, bota a resposta 4. Caralho, cara. Que porra é essa? Ajudando a sala inteira, né? Uma preocupação com o futuro da Índia. Não, é só se não tiver fiscalização na sala, né? Bota nego lá dentro e quando, sei lá, der 6 horas, tira de lá. Pô, então, além de não ter fiscalização na sala, não tem no prédio. É terra de ninguém. É Índia, né? Boa sorte. É Índia, né, cara? É Índia. Pensa nas novelas da Índia, assim, já é ruim. Imagina a Índia de verdade. Caraca, tipo... É Índia, cara. Você não viu Caminho da Índia? Como assim? Você não viu? Você não viu os Dalek? Qual é o nome da porra da coisa? Acho que Dalek é vilão do Dr. Dalek nos trânsitos da Índia, cara. Exterminate! Caraca, se eu visse um Dalek na Índia, eu assistiria. Globo, fica a dica. Cara, um Dalek de turbante. Quem tiver ouvindo com o teu poder de Photoshop, faça isso, mano. Por favor. Por favor. Galera, que foi longe agora, hein? Não sei como eu cheguei nessa confusão. Estou confuso. Ok, próxima notícia. Um americano, ele usou o cano de um fuzil dele, M16, para assar fatias de bacon. Como foi isso? O fuzil tem aquele cano, né, alongado para onde sai a bala, aí ele enrolou esse cano com papel alumínio, depois ele enrolou na tira de bacon nesse papel alumínio, por si estava envolto no cano. E aí quando ele atirou, o calor, né, da arma acabou assando o bacon. E aí caiu um jeito mais criativo, né, de fazer um churrascão com os brothers. A pergunta que fica aí era, ele é gordo? Não, não. Carinha esbelto. Pô, gordo que faz gordice, cara. Eu tô achando aqui. Ele tá vivendo ser americano, armas e carne. Só faltou a cerveja aqui na imagem. Albino chora, né? Ah, cara, eu não entendi até agora. Tipo, tá realmente faltando gás na sua casa? Se precisar usar arma. Ele usava munição? Como assim? Ele gastava bala pra fazer isso? Caralho, cara, quanto dinheiro tá gastando essa merda? Pra fritar duas fatias de bacon. Tudo por algumas... Caralho. 80 mil visualizações. Ah, então ele deve ter pago. Então ele é um vlogger, né? Desculpa. A gente tá errado. É tipo aqueles canais de receita, nego, dando qualquer tipo de receita, é tudo pelos views, né, cara? Tipo, foda-se, se é com arma, o que é? Eu senti uma cutucada em certos canais do YouTube. Polêmica. Não, mas seria esse o jeito másculo de cozinhar? O jeito másculo de cozinhar? Aqui que tu. Compro lança-chamas da primeira da segunda guerra, pô. É mais fácil. É bem mais másculo, eu te garanto. Cara, eu acho que eles iam adotar esse método do Masterchef, né? Seria bem mais interessante de assistir. Que método? Se tu errar, tu vai tomar esse tiro no seu rabo. Não, Masterchef é tipo isso? Não. É quase isso. É normal, não é, né? É, combina mais com o Hell's Kitchen. O bacana é que nessa gravação eu já mostrei que eu vi América, né? Mas que não vi Masterchef. É, suas prioridades também estão estranhas. Mas, próxima notícia pra eu não passar mais mico. Última notícia, grande notícia da noite. Milhares de peixes caem de caminhão e bloqueiam rua na China. O incidente ocorreu em Kaili, na província chinesa de Guizhou, e o caminhão transportava 6.800 quilos de bagre. E aí tem acho que uns 2 quilômetros de estrada só com peixe. Dá pra imaginar o cheiro, né? Foda. Da hora. É tipo o pai do Chris chegando na pescaria. Não, e tipo assim, até galera passar até a polícia chegar, fechar a rua. Deve ter carro passando por cima e tal, fechando um banco de trem na rua. É, dá pra ver aqui na foto que tem um... Tá agradável, Zé. Bem, eu até achei que tiraram rápido tudo, né? Tiraram cerca de 2 horas. É, tá 2 horas segundo a imprensa local. Aqueles chineses, né, cara? Aqueles chineses que costam no chão, devem estar acostumados a limpar. Você no Brasil, no calor do Rio de Janeiro, hein? Maravilha. Então, sobre o Brasil, eu não sei se vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro, quando você tem serra pra tudo que é lado. Se você quiser sair do Rio, tem 2 opções. Você pega água ou você pega a serra. E aí, você tá na serra em direção a Petrópolis, Rio de Janeiro, e invariavelmente você encontra um caminhão tombado. Invariavelmente é um caminhão de traquinas. Porra, paraíso, cara. É, cara, porque as pessoas, você tá aí com os filhos. Os filhos estão enchendo a porra do saco, que é uma viagem que dá dor de cabeça, o cara era 4, já acabaram o chiclete. Aí você passa, vê uns 300 traquinas jogados no chão. Você vai e come, ó. Pô, você faz estoque e vende, né? Pois é. E vai sair vendendo. A regra carioca é bem simples. Não sei se acontece no resto do Brasil, mas se tá no chão, é do povo. Isso é jeitinho brasileiro, cara. Não é de carioca, não. Se tá no chão, é do povo, cara. Não importa se... Ah, mas é do moço do caminhão, não. A culpa do moço do caminhão foi ter deixado essa merda cair. Agora é de todo mundo. Já que não somos o Walter ou o Aquaman, o Albino, pra ficar discutindo se isso é corrupção, se isso é política, se é culpa de algum partido, então só dizemos que derrubem mais caminhões de traquinas. Está muito engraçadinho, Robin. É culpa do PT, que... Pode não derrubar caminhão de ouro de Páscoa da Oreo, porque tá caro pra caralho. Porra, avisa no Waze se tiver caminhão de ovo de Páscoa, que sai correndo. Pô, velho, arranjar um caminhão, sei lá, velho, de batatinha Pringles, velho, que eu me amava, daoríssimo. Acho que a gente devia começar a verificar ele saindo do depósito e derrubar. Colocar uma pedra ali no caminho, né, derrapou sem querer, tava no chão, peguei. E empurra o caminhão com as duas mãos. Opa, desculpa, caiu, foi mal. Deixa eu te ajudar aqui e pegar tudo isso aqui, corre. É, mas é isso aí. Priscila, você vai ver alguma notícia agora? Então, próxima matéria. Funcionário vira hit por agilidade em colocar pratos sujos para lavar. Homem mostrou habilidade impressionante. O vídeo alcançou mais de 225 mil visualizações. Tipo, cara... Essa galera não tem que estudar, não, né? Aí depois eu paro. Tipo, ele lavou o prato. Depois eu paro de desgraçado, que passa o dia vendo vídeo. Tem que escalar prédio pra passar cola pro filho, no vestibular. Certeza que é indiano. Ó, nosso preconceito. Pô, é o que parece. Ah, cara, eu acho válido, que o cara encontrou o que ele sabe fazer de bem na vida. Ele sabe lavar prato, cara. Vocês podem estar zoando, mas aí, ele descobriu porque ele veio ao mundo. Não, lavar eu prato. Eu tô zoando galera que, tipo assim, fica vendo o vídeo. Mas o cara, velho, o vídeo é muito da hora. Porque o cara, velho, ele, sei lá, parece o Gambit, tá ligado? Jogando as cartas. É o bicho jogando os pratos, velho. O bicho lava na agilidade ali. Cara, que não seja num McDonald's, porque certeza que ele não tá ganhando a mais por isso. É, ficaria até meio estranho no McDonald's, que eu nunca vi um prato no McDonald's, mas tudo bem. Eu não comeria num prato que o bicho lavou, tá ligado? Que o bicho passa aí. Foi só uma crítica, fica a dica. Desculpe. É que eu sou literal. Eu não comeria num prato que o bicho lavou, que o seu passo ficou assim uma aguinha por cima, mas pelo divertimento, nota 10. Cara, o que vale é a agilidade, a qualidade da limpeza do prato. Capitalismo não é isso. Aí passa pro cara que lava de verdade. Se fosse mulher... Não contavam com minha astúcia. É, chupa com a mãe por não estar aqui defender seus pontos de vista. Merda, porra! Pois é. Mas então, podemos ir pra próxima? Podemos. Próxima. Um gato sumido é achado após 2 anos e a 3,6 mil quilômetros de distância nos Estados Unidos. O gato, ele sumiu na Carolina do Sul e foi achado 2 anos depois na Califórnia. E acharam ele porque diz a notícia que ele tinha um chip de identificação. Não sei o estado desse chip, mas o gato tinha um chip e aí devolveram o gato pro dono. Dá meu chip, Pedro! Pedro! Animais são fáceis, gatinho. Todo mundo ama gatinho. Quem não ama gatinho? Gif de gatinho. Tem que pagar conta, tem que lavar prato. De boa. Olha, cara, eu vejo muito lugar aqui onde eu moro que vende churrasquinho de gato. Assim, eu ficaria um pouco com medo desse gato. Não, velho, ele foi achado, tipo assim, num trailer, uma mulher que tava viajando nos Estados Unidos. Eu imagino, tipo assim, um bicho fechado numa caixinha, dentro de um trailer de uma tia gordona, tá ligado? A tia dos gatos. Deu da mó dó do gato. Levando mais um. Cara, ele é um sobrevivente, ele não vai virar churrasquinho, não. Guerreiro. Tipo. E não ia deixar, ia brigar. Fico pensando que o pai da, sei lá, o dono do. desse gato perdido, né? Eu devia ter comprado outro e tal. Mó climão quando o gato volta, ele chega. Eu voltei, você quer? Quem é essa puta? Quem é essa porra no meu lugar, Alfredo? Imagina, tipo assim, a filha do cara tá ligado. Pô, mas um dia que você não tinha dito que nosso gato tinha voltado, você não me deu outro gato, papai? Você mentiu pra mim? Destrói a infância da pessoa. Cara, eu não me lembro qual série eu vi, mas tipo, caraca, pai, como assim? Você disse que meu gato virou uma tartaruga e tá aqui comigo ainda? Como assim? Não, velho, tem um episódio dos Padrinhos Mágicos muito bom que o Tim, ele foi, sei lá, acho que ele foi acampar e aí quando ele voltou, o Ramos, ele tinha sumido. Aí a mãe dele fala, ah, o seu hamster também foi acampar e tal. E depois, acabou que, tipo assim, tinham matado o hamster dele e tal. O hamster tinha também um coelho, um gato, um cachorro. E é assim, velho. Tá achando que vida de animal é fácil? Tem também aquele episódio do Eu Patrulho as Crianças, né? Da Cad. Qual? Que ela leva o porquinho da Índia e o pai dela mata, cara, né? Pisa o porquinho. Aí depois ele comprou pra substituir. Ah, mas é esse mesmo porquinho, papai? É sim, é esse o porquinho. Pode crer, cara, tem muito doente, né? Mas um desespero que faz, velho, que foi estragar a infância da menina, velho. Mas é, tipo... Mas ele tá todo tipo, foda-se o gato. Ele pode ser criança. É, mas... A única coisa que... Isso, direitos dos animais vai cair matando no lojinho agora, né? Não, é isso que eu tô falando. Você tem que prestar, tem que cuidar do gato também, falar né? Falar mal de nós, criança, não dá nada, né? O que me impressiona é que o cara botou um chip de identificação no gato. Ele não considerou botar um radar também. Uma merda que se apitasse, se conseguisse descobrir onde ele tava. Se deu o trabalho de colocar um chip nele. Cara, mas um chip que você demora 2 anos pra descobrir? Tipo, qual é a utilidade dessa porra? Você demorou todo esse tempo, cara? Ah, mas deu certo no final. Você poderia dar muito mais certo se o filho da puta chegasse. Então, tô construindo esse chip aqui pro meu gatinho. É, senhor, você poderia, por favor, aproveitar e colocar um alarme? Que gato é um bicho que foge de casa direto? Ah, é melhor não pensar muito nisso. Então, considerações finais. Vamos estrear a parte de considerações finais agora. Alguém tem alguma consideração final? Alguma. Começando com o PCB. Caretão. Aqui é assim, tá achando que aqui é punk cap? Nossa, aqui é trabalho de grande. Menos, uhum. Não, então, com minha consideração final, né? Vou dar uma notícia meio séria, mas que também quase entrou nessas minhas notícias galhofas. Foi que a HBO tentou fazer assim, uma campanha meio estranha para a temporada de Game of Thrones, que a campanha era tipo assim. Lançar teasers, né, mini vídeos pro pessoal ver, né, você faz um cadastro no site e você recebeu no seu e-mail vídeos mostrando cenas da próxima temporada, só que acabou que poucas pessoas receberam, o vídeo ficava por pouquíssimo tempo, deixou um bando de gente brava, com a Júlia, e aí a HBO veio e falou, ah não gente, foi tudo proposital, foi pra deixar vocês bravos mesmo, só pra enganar, então foi um migué, né, foi um migué, né. Vou usar essa desculpa na minha vida. Não, né? Eu não fiz isso pra... Eu sabia que ia te irritar, mas eu fiz isso pra você ver como é que é. Era tudo um plano. Tudo um plano. Te deixar bolado, por quê? Ah, não sei, mas foi divertido pra gente. Então, mas é isso aí. Prazer estar aqui, né? Com o mestre da Gina. Uhul. O escritor. O podcaster. Sou um dos Illuminati da internet. Estou motivado. Muito obrigado, senhor. Senhorita Priscila, algum comentário, consideração final? Eu queria dizer que tem cerca de 10 rascunhos do lojinho lá. E subindo. E subindo e ele não coloca nada no ar. Eu sou um escritor incompreendido. Tô passando por bloquinhos criativos. Eu chego num dia, porra, maneiro, vou escrever sobre isso aqui. Chega outro dia, porra, eu chego isso aqui não. Mas vamos manter isso aqui, vamos manter o texto funcionando, vamos criar outro. E tá nisso até agora, cara. Já tô entrando no terceiro projeto em 3 meses, eu só publiquei um capítulo dele. Não, quando eu vejo um rascunho lá, é tipo, sei lá, algo do treta e tal, que assim, é um post com vídeo, ele tá passando os vídeos. Ou eu boto um rascunho porque eu vou passar a imagem depois, mas lojinha não, é um título todo épico, todo bonito, sei lá, as mensagens subliminares da alma de um homem, algo do tipo, fico impressionado. Aí tu abre e tem 2 linhas escritas no coisa. Faz isso depois. Né? Exatamente, eu tenho mais rascunho do que post publicado no caderno. Tá bom. Ai, ai. Então, pra terminar, muito obrigado, Priscila, por sua participação. E minha consideração final é apenas que leiam as coisas que eu faço, leiam a Aurora e leiam Por Que Sair Pelo Futuro, que eu não tenho nome. Mas eu acho que vai ser bom. Tem um rascunho. Espero que... Se você leu Aurora, já vou dar uma dica. Vai ter três personagens da Aurora que vão voltar. Ah, então não é uma obra cabalística. Eu teria que dar spoiler do fim de Aurora pra explicar. Se você ficou curioso, leia Aurora. Vai estar no link do Gap. Enfim, é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham curtido essas notícias de segunda. Notícias muito importantes que você sabe que você não pode passar o resto da semana sem saber disso. Pra falar o que com seus notícias que faz neném. Uhum. Exatamente. Faz neném. E só não cobra a gente no futuro. Tá bom, beijo, eu vou assistir. Tchau. Beijo. Tchau. Vou assistir Suits. Eu vou assistir o Doctor Who, já que todo mundo assistiu alguma coisa. Aí então. Lembrar do Dalek indiano. Eu vou procurar essa internet agora. Indian Dalek. Indian Dalek. Caraca, cara, tem Dalek paquistanês. Puta que pariu. Ok, vamos encerrar. Até mais. Falou. Cara, o cara Dalek tem uma peruca, cara. Encerra, imagina. Tchau. Deixa eu ficar aqui. Tchau. Oi, teste. Aí agora eu tô falando aqui. Alô? Alô? Estão conseguindo me ouvir dessa vez? Eu tô ouvindo. Não, não tô ouvindo não. Priscila, o áudio de quem dá mais trabalho pra arrumar? Do Albino. Porque ele fala Albino muito baixo. O Albino já fala baixo. Né? O Albino fala muito baixo, cara. Não, nem é o microfone, ele fala baixo. Galera, vou ouvir aqui, vou desligar o microfone enquanto vocês estiverem gravando, tá? Beleza, cara. Ele tá de voyeur. Isso, uhum. Bem isso. Ui, não, cara, fiquei orgulhoso do Aquaman, cara. Ele editou bem pra cacete o último podcast. Pô, ficou do caralho. O Bigode tava elogiando pra cacete, e por causa que a gente tava com a pauta mais bem preparada. E agora, cara, a profissionalização do Punkcast vai ser que a gente vai ter uma pauta pré-feita no podcast. Tirar fotinho, colocar gravando podcast com os amigos. Aqui é a casa do escroto. Ah, cara, sei lá, não gostava. O seu Varney já achou que... O seu Varney, perceba o inglês nórdico. O seu Varney, ele já achou... ele achou que tava com o papaco fez piada demais. O que você acha, papaco? Concordo, eu caguei, sinceramente. Cara, esse último essa última gravação das manifestações teve gente comendo. Tipo, eu acho que era o Lorde que tava comendo. Aí tava batendo o prato, tipo, de fundo, assim, filho da puta!